7.95, estabilizou? Estabilizou, azul 2795. 2795, torre 118, decimal 95. 7895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, o azul 25, perdão, é o 2795, passou o externo, trem baixo travado, não tem um campo à vista. Azul 2795, boa noite, ajuste ao time 3094, continua a aproximação, forte avistando, teto estimado em 600 pés, visibilidade 3000 metros. Sente reportar avistando, confia o vento? Vento 190 graus, 139, informação adicional, chuva moderada, pista escorregadia. O azul 2795 vai reportar a vista. Avistou o azul 2795. 2795, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 129. Sete. Go 1973, good evening. Maintain Sanctuary Gulf. Do you have the traffic inside, ATR from Azul Company? Germany has the head traffic inside. Yeah, previously to line up at rate 1828. I'm going to ask line up this way, the way to line up the freight. Nível 120. Calacário 120, da prefeitura. Salas 35, próxima à esquerda, taxiway Eco, chame 219. Ativa livre na Eco 219, azul 2795, obrigado. Three clear to take off runway 28, wind is 190 degrees on 4 knots. We're about to take off runway 28, man, it's entry. 1973, airborne 37, maintain runway heading to 2500 feet. Salvador departure 1-19-80. 2500, contact departure 1-19-80-973. Salvador departure, good evening, 2-19-73, if you're missing at runway headed, passing 1900 feet. 2-19-73, we will contact climb the intercept level 100 on the departure. 100 on the departure, we are now turning left, heading 130 to avoid weather. Roger, clear deviation. Clear, part of that. Charles 1-9-7-3, request to fly dial for one letter. Clear to climb set level 360. We're 360 on NSM3. 9973, contact Houston Center, frequency 15.1. 9973. 15.1. Roger, 15.1. 3305, uma informação antes de cair, solicitar para o usar. Obrigado, voar, 3305, reporte estabilizado. Anusando, Zinho Pais, reportagem estabilizado, 3305. Alô 4298, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada a casa, você para o nível 120. Clear to line up and take off from a 28, wind is 200, tailwind. Okay, clear line up and take off from a 28, go 2043. Could you confirm KNH? KNH 1014. 1014. Go to 043, I born at 47, maintain runway ahead until 2500 feet, Salvador departure 119.80, have a nice flight. Okay, maintain runway ahead until 2500 feet, Salvador departure control 119.8, go 2043, good job. Departure control, good evening, go 2043, pass 10, 1600 feet. 2043, radar contact, climbing to pass level 100 on the departure. on dial departure, maintain flight level 100, 2043. 3305, torre 1195-3305, está decolagem. Salvador, balanço está 3305, final da 22, baixa lá para lá. Então, 3305, boa noite, ajuste de altímetro no 0-4, reporte avistando, teto estimado em 800 pés, visibilidade 3000, chuva leve agora, pista molhada, escorregadia. É, com maré. Controle, o Xané 6316, na Golf, descendo 1 metro. Você vai confirmar o vento? Vento 190 graus com 10 nós. Obrigado, a missão são de 1500 pés, porém tem um banco um pouco mais à frente, é, talvez reduza a visibilidade. Cliente, canto 3305, pouso autorizado, pista 28, 190 com 10. Mas eu mantive a visibilidade, peço conseguimos a distância de 1500 pés. Quente da Golf. Go ahead. Press 1 o'clock, north is bad, press 150, 2120, Embraer 190. Roger, go 2043. Go 4190, como tráfego da 0, 18 milhas, 1,5, cruzando 0, que daria atenção até 1, tentando, 1737, obstante. Centros 305, solo 51, próxima à esquerda, taxiway Delta, mantenha antes da Alfa, chame 219. Próxima à esquerda, Delta, antes da Alfa, 219, tá? 3305. Número 3, vou dizer para 2309, número 2, vou para sua frente. Funcionamento 310, autorizado, alinhar e decolar, pistão na, pista 28, vento 1,90 graus, 1,09 graus. Afirmativo, livre alinhamento e decolagem, pistão 28, funcionamento 310. Beleza. Está autorizado o procedimento da 76, recupera 2.500 pés, repete o final do procedimento. O ajuste 1-0 no 4. 1-4, tá. Rotizura 4-3, climb to flat level 360. Climb to flat level 360, go to 0-4-3. Chamando a 313, o tal da para o seu pensamento, mantenha a proa 220, limite radial 100, escalador. Proa 220, fica 190, salvador. Rotor 04, contato 6% frequência 1-5-1. É 6-1-5-1, rotor 04, vai. Decola 5-6, proa até 2.500 pés, controle 0-8. Até proa até 2.500, 0-8, obrigado. Contato radar, vai para o nível 350, sai da Arão. 350, sai da Arão. Pode curvar direita na Pro de Arão, no presente? Utilizado meu 310. Net. Descendo a 1-0, cruzando 2-1-0. Proto com 94, acione identificação, autorizado a chegar em pista, recupera o nível de voo 080. Lagoa de Melim pro Xané 6310, devido informações na proa. Xané 6310, aguarde informação, mantenha a Ilarão, se necessitar, sabe que eu te quero pedir. A gente tem que fazer o desvio, tá? Tem uma informação aqui bem na proa. Ok, tá ali com os dias e fala até nos apoios por quantas milhas? Ah, vai manter a proa 030 por 20 milhas. Este 6310 está ali 2 dias, se der restrito para o nível 100. 100, sim. 5974, deixa restrito para o nível de voo 120. 6913, você para 3.010, ajuste na 014, nessa 37, localizador. 6913, você para 2010, repasse no localizador. 2000, portaria. Número 5974, reautorizado, nível 050. 6913, nível 5, nível 350. Reautorizado, 350, 6310. Salvador, eu vou no 096, aproximando do ponto espera da 28, pronto. Segura 096, reporte na Golf. Ok, vai te chamar na Golf. Estabilizado, azul 4298. 4298, torre 1995. 4295, azul 4298. Hora 096 na boca. Sim, segura 096. Mantenha o ponto de espera. Tráfego em breve da Azul, agora 5 mil para o pulso. Ok, mantenha o ponto de espera, agora 096. Salvador, boa noite. Azul 4298. Azul 4298, boa noite. Ajuste de altímetro na 094. Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Vento no 90 graus, 10 nós, teto estimado em 1.300 pés, a visibilidade superior a 5.000 metros, pista 28 livre, reporte visual. Livre, Romeo Fox 018, recebo no 330, muito obrigado. Número 5974, desça para 2010, ajuste no 014, autorizado a sinopsis de metalésios no número, reporte estabilizado. 2010, ajuste no 014, autorizado, outro para estabilizado, ajuste no 014. Estou a metalésio, azul 42, tá Azul 4298, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 109. Eu pouso Azul 4298, na pouso. Chama 63, Chama Torre 1, 1895. Boa noite, ajuste altímetro 1094. Continua a aproximação, guarde pista 28 livre, teto estimado em 1000 pés, a visibilidade 5000, vento 180 graus, 08 nós. Boa noite, 14298 no solo aos 05, livre à esquerda, chame 219. Livre à esquerda, 219, 4298. Chama 3 pista 28 livre, reporte visual. Portarei. Chama 6313, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 109, pista molhada, escorregadia. Sim, 6313, obrigado. 096 visual com R2 da via. Afirmando 096. Chama 096, após o pouso do R2, autorizado alinhar e manter a cabeceira 28. Após a banda, nem mantendo a 28, bônus 096. Chama 6313, solo 08, próximo à esquerda, chame solo 1219. 219, com calma. 096, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 109. Iniciando na 28, bom, 1096. TAM 3858, autorizado ali a manter a cabeceira 28. Ali a mantém na 28, TAM 3858. Decolado 09, controle 19-8 da volta. 19-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 109, decolado, mantendo a proa. Unidade 96, boa noite, contato radar, separa o nível 370, que é o Momo. Ok, pode vai direto Momo? Autorizado. Prato. TAM 3850, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 089. Vento autorizado, decolagem 28, TAM 3850. Na final da 28. 5974, torre 1895. 1895, risco 974. Oi, boa noite, risco 974, na final da 28. 5974, juiz de altímetro 0015. Continua a aproximação, aguarde informação meteorológica. Controle 19-8, morreu. Confirma, 19-8, controle. 19-8, obrigado. Tudo bem para o vento de superfície? 5974, Vento 190 graus 08 nós, chuva de leve a moderada agora sobre campo. Pista 28 molhada e escorregadia, teto estimado em 900 pés. Visibilidade superior a 3 mil metros. Grato. Como está 3856? Sim. Roger, clear to Palma, pois está 3858. Boa noite. 974, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 190 nós. De pouso para o risco 974. Pista 28, vento 180 graus, 190. A linha decola, have 8 contact magnitude, center frequency 126 decimal 85. Center 126 85, 3856. No 5, decolada 19, controle 19-8. Confira a frequência? 19-8. 19-8, tá 38. Controle 38 no 5, boa noite. Controle 35, boa noite. Contato radar, soltar o nível 340, tá livre de instruções, vem direto medo. Subindo ao 340, voando direto Leda, até 3438 no 5. Salvador, boa noite, Azul 423, informação, gol. Agora é 242, 35, boa noite. Código 235, acione identificação, autorizado a chegar em pista, você para o nível 050. Senhorita, por gentileza, poderia coordenar a próxima ótima? Obrigado. Obrigado. Bono 246, acione identificação, autorizado a chegar do PIT, desce para o nível 060. Chame Recife, 125, décima 1. Chamando 251? Ativo. 251, boa 3J, 11. Aí o 4235, desça para 2000 pés, no ajuste no 015, autorizado a final do procedimento elétrico, e o repasse estabilizado. 2000 pés, no 015, autorizado elétrico, e o azul 4235. Se fizer a sua identificação, autorizada a chegada a cara, desça para o nível 120.